pode fuçar na vida da menina, meu filho. Puxa sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio, você não foi musa. Vai dar um autógrafo pra torcida toda. Puxa sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio, você não foi musa da torcida no timão. Tá mais soltada que pneu de caminhão. Conexão Sertaneja, Fernando e Sorocaba, musa do Timão. Também teve Israel e Rodolfo, Areia Movediça, Léo Magalhães, Quase Me Chamou de Amor, Lucas Lucco, Sem Querer, na primeira, Marcos e Belucci, Escondidinho. Fique ligado, daqui a pouco tem muito mais música. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estou de volta para dar sequência no Conexão Sertaneja. Agora tem Luiz Paulo e Luna com Tradição. Pego ou não pego? A marca da aliança ainda nem saiu do dedo, mas já não é segredo, todo mundo sabe. Eu tô direto na balada com os parceiros, fugi do cativeiro e tô curtindo a liberdade. Ela não pensou duas vezes, veio correndo me procurar. Quer beijar minha boca e tava só esperando o namoro acabar. Tá louca, tá doida, perdeu o juízo. Amiga da minha ex e louca pra ficar comigo. Pior que a gata é top demais. Pega ou não pega, e aí como é que faz? Tá louca, tá doida, perdeu o juízo. Amiga da minha ex e louca pra ficar comigo. Pior que a gata é top demais. Pega ou não pega, e aí como é que faz? E pra cantar essa moda com a gente, Grupo Tradição. A marca da aliança ainda nem saiu do dedo, mas já não é segredo, todo mundo sabe. Eu tô direto na balada com os parceiros, fugi do cativeiro pra curtir minha liberdade. Ela não pensou duas vezes, veio correndo me procurar. Quer beijar minha boca e tava só esperando o namoro acabar. Tá louca, tá doida, perdeu o juízo. Amiga da minha ex e doida pra ficar comigo. Pior que a gata é top demais. Pega ou não pego, e aí como é que faz? Tá louca, tá doida, perdeu o juízo. Amiga da minha ex e doida pra ficar comigo. Pior que a gata é top demais. Pega ou não pego, e aí como é que faz? E aí Gui, pego ou não pego? Luiz Paulo e Lunan, se vocês não pegarem, deixa que eu pego. Tá louca, tá doida, perdeu o juízo. Amiga da minha ex e louca pra ficar comigo. Pior que a gata é top demais. Pega ou não pega, e aí como é que faz? Tá louca, tá doida, perdeu o juízo. Amiga da minha ex e louca pra ficar comigo. Pior que a gata é top demais. Pega ou não pega, Tradição, como é que faz? Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Oh, oh, oh, oh. Tô sozinho em casa, vem logo cai pra cá. Tô louco de desejo, querendo te pegar. E aquela ideia louca da gente se juntar, pode chamar a turma toda, hoje vamos causar. Cerveja tá gelada e a piscina livre, agora eu vi vantagem, vamos botar pra ferver. Vizinho reclamando, vai comer na minha mão. O meu pai é delegado e hoje ele tá de plantão. De desejo você em cima de mim. Ai sim, sobe e desce, ai sim, ai sim, eu louco de desejo você em cima de mim. Ai sim, sobe e desce, ai sim. Tô sozinho em casa, vem logo cá pra cá. louco de desejo, querendo te pegar. E aquela ideia louca da gente se juntar, pode chamar a turma toda, hoje vamos causar. Cerveja tá gelada e a piscina liberei. Agora eu vi vantagem, vamos botar pra ferver. Vizinho reclamando, vai comer na minha mão. O meu pai é delegado e hoje ele tá de plantão. Ai sim, é louco de desejo e você em cima de mim. Ai sim, sobe e desce, ai sim, ai sim. Ai sim, ai sim, eu louco de desejo e você em cima de mim. Ai sim, sobe e desce, ai sim, ai sim. Ai sim, ai sim, eu louco de desejo e você em cima de mim. Sobe e desce, ai sim, ai sim. Ai sim, ai sim, eu louco de desejo e você em cima de mim. Ai sim, sobe e desce, ai sim, ai sim. Aí sim. Conexão Sertaneja. Pode esperar, você não vai se arrepender. Eu tô com ela, mas tô pensando em você. Toda noite eu te vejo na balada, sozinha esperando alguém. Foi só te encontrar pra começar a tentação. Olho no olho, percebo sua má intenção. Eu tô a ponto de jogar tudo pro alto, ir embora com você. Vou tá perdido, cê vai ver de um jeitinho. Pode esperar lá naquele nosso cantinho. Eu vou levar ela pra casa e vou voltar. É hoje que eu te pego e você pode me esperar. Que eu vou dar um perdido, cê vai ver de um jeitinho. Pode esperar lá naquele nosso cantinho. Eu vou levar ela pra casa e vou voltar. É hoje que eu te pego e você pode me esperar. Que eu vou. Oi, Henrique e Juliano, vamos fazer uma mistura louca e dar um perdido nessa mulherada. João Marcos e Tauã, o nosso perdido vai ser nos 5 minutinhos de solteiro, viu? Vamos assim, ó. Pode esperar, você não vai se arrepender. Eu tô com ela, mas tô pensando em você. Toda noite eu te vejo na balada, sozinho esperando alguém. Foi só te encontrar pra começar a tentação. Olho no olho, percebo sua má intenção. Eu tô a ponto de jogar tudo pro alto, ir embora com você. Vou dar perdido, cê vai ver de um jeitinho. Pode esperar lá naquele nosso cantinho. Eu vou levar ela pra casa, vou voltar. É hoje que eu te pego e você pode me esperar. Que eu vou dar um pedido, cê vai ver um jeitinho. Pode esperar lá naquele nosso cantinho. Eu vou levar ela pra casa e vou voltar. É hoje que eu te pego e você pode me esperar. Dá um pedido, cê vai ver um jeitinho. Pode esperar lá naquele nosso cantinho. Eu vou levar ela pra casa e vou voltar. É hoje que eu te pego e você pode me esperar. Que eu vou. Conexão Sertaneja, João Marcos e Tauã com Henrique e Juliano, Vou Dar Perdido. Também teve Vinícius Loyola, Aí Sim, Luiz Paulo e Lunan com o Grupo Tradição, Pego ou Não Pego. Foi a primeira desse bloco e continua por aqui, tem muito mais música. Trio Bravana, Conveniência. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Dando um rolê de carro na avenida, e a minha gata do meu lado tá tão linda. Olha a galera no posto de gasolina. Fala aí, moleque, fala aí, menina. E a gente brinca na maior inteligência. Tudo começa em frente à conveniência. O som do carro vai fazendo a sonzeira. Todo mundo vai pra boate mais maneira. Fala aí, galera, não quero mais parar. Eu quero ver a lua com o sol se encontrar. Fala aí, galera, nessa vibe que eu vou. Só tem beijo na boca, alegria, paz e amor.

Esse é o Conexão Sertaneja. Fez morada aqui dentro do meu peito, dessas que a gente carrega mundo afora. Trouxe com ela saudade e não há quem leve embora. Dia a dia ela me arrasta, me domina e me devora. Vindo da brisa do campo, sinto o doce do seu cheiro. Descarrego as mágoas nessa. Chora aí, viola, vem! E no silêncio das tardes, que tristeza também chora. A espera da felicidade no novo romper de aurora. Abri as portas do meu coração, deixei a chave. Você trancou e foi embora. E agora o que é que eu faço? Tem dó de mim, manda embora essa saudade sem fim e me traga o seu amor de volta. Nossa, amor! Ei, do campo, sinto o doce do seu cheiro, descarrego as mágoas nessa viola, e no silêncio das tardes, e tristeza também chora, à espera da felicidade no novo romper de aurora. Assim, ó, abri as portas do meu coração. Foi embora. E agora o que é que eu faço? Tem dó de mim, toda embora saudade sem fim. E me traga seu amor de volta. Abre as portas, manda embora essa saudade sem fim. E me traga seu amor de volta. Conexão Sertaneja, Matheus e Cauã, a música Morada da Paixão. Também teve Taeme e Thiago Perto de Mim, Trio Bravana Conveniência, João Marcos e Itauã, Vinícius Loyola e ainda na primeira Luiz Paulo e Luna, lançamento aqui na programação. Já já eu trago Gustavo Lima e muito mais, é só ficar ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta no Conexão Sertaneja, essa é a melhor programação sertaneja do seu dial. Agora tem Gustavo Lima, Doidaça, aumente o volume. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Que vou

bem mais bonita. Ficaria com você, mais colorida. Ficaria com você. Yeah, yeah. Londres, ficaria com você, bem mais bonita. Mais colorida, ficaria com você. Com você. Londres, ficaria com você. Bem mais bonita, ficaria com você. Mais colorida, ficaria com você. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Sertaneja agitando a programação com João Lucas e Diogo, participação de MC Coringa, Água na Boca, Breno e Caio César, Londres, teve também Gustavo Moura e Rafael, Tô Namorando Não. Na primeira, João Carreiro e Capataz, Prefácio. O som tá de volta, daqui a pouco é só ficar ligado. Pequeno break, já já tem mais Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Esse é o Conexão Sertaneja. Vamos com o Matheus e Cauã, Mundo Paralelo. Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar. Percebi o desejo que você tem de me provar.